Me falar que a bebida cura o amor, que é só beber um gole e vai embora a dor. Olha só que bobeira que eu fui acreditar. Cheguei na balada, entrei na garrafa, só combo de black, gastei até as cartas. Só depois me toquei que não ia sarar. Ai, Cassius, eu acho que eu bebi um pouco. Cassius, eu acho que eu tô meio louco. Vou parar de beber pra não fazer besteira e lembrar de você. Ai, Cassius, eu acho que eu não tô legal. Cassius, é hoje que eu passo mal. Vou pra casa mamado, zoado, chorando, carregado. Fabinho, Rodolfo, Fabinho e Rodolfo, vem! Pinga em mim, papai! Me falar que a bebida cura o amor, que é só beber um gole e vai embora a dor. Olha só que bobeira que eu fui acreditar. Cheguei na balada, entrei na garrafa, só combo de black, gastei até as garças. Só depois me toquei que não ia sarar. Ai, Cassius, eu acho que eu bebi um pouco. Cassius, eu acho que eu tô meio louco. Vou parar de beber pra não fazer besteira e lembrar de você. Ai, Cassius, eu acho que eu não tô legal. Cassius, é hoje que eu passo mal. Vou pra casa mamado, zoado, chorando, carregado. Ai, Cassius, eu acho que eu bebi um pouco. Só um pouquinho, rapaz. Eu acho que eu tô meio louco. Eu tô bebinho. Ai, ai, ai, ai. Ai, Cassius, eu acho que eu não tô legal. Cassius, é hoje que eu passo mal. Vou pra casa mamado, zoado, chorando, carregado. Tchá, tchá, na, na, na, na, tchá, na, na, na, na, na.